siempre todo lo que tú se apagó. Tarde demais, sabe como igual. Geral da amizade, os dois viados. Três dias de festa, cabe um balão. É DJ, moleque, bom. Tá lembra todo lo que tu se apagou. Já comprou uma palinha no pau. Geral da amizade, os dois viados. Três dias de festa, cabe um balão. Não lembra não. Na pila da palha, eu já tava tudo louco. A vida com o recorde, com a opinião. Seu pão na pia, tá linda, rapida. Com o pique, furado, escurado, ou não. Seu pão na pia, tá linda, rapida. Com o pique, furado, escurado, ou não. Tá lembra todo lo que tu se apagou. De favela, favela, favela. Baby, de favela, favela, favela. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Para o Pará, para o Pará, para o Pará. Tá indo toda louca e tu se apagou. Tá de demais, sabe como igual. Geral da amizade, os dois viados. Três dias de festa, cabe um balão. É DJ, moleque, bom. Tá indo toda louca, tu se apagou. Já comprou uma palinha no pau. Geral da amizade, os dois viados. Três dias de festa, cabe um balão. Não lembra não. Na pila da palha, eu já tava tudo louco. A vida com o recorde, com a opinião. Seu pão na pia, tá linda, rapida. Com o pique, furado, escurado, não. Seu pão na pia, tá linda, rapida.